Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas 9 minutos, rolando pra você o som da tribo. Até as 9h10, obviamente. O som da tribo tem um oferecimento, olha, é muito importante a gente falar que o som da tribo é um programa independente e necessita de parceiros, né? A galera que apoia o projeto Som da Tribo. A Metrópole Team manda pra galera Team, fica ali na rua Ernesto Dantas 85 no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Espaço X, presente aqui. Dia dos Pais é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas para o pré-vestibular intensivão do Colégio Opção. É só ligar 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e também no Candeias. E Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Inverno 2010 na Anima Pop. Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só você ligar também, 3421-3629. Som da Tribo rolando pra você via 96FM. Também através do blog sondatribo.com. Através da iconquista.net, distintivo blue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. Desde já você já pode ligar em 3421-1507, ou mandar o seu torpedo 88319050. Tá valendo 2 ingressos para o Rock in Tatu, dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. 2 ingressos para o Rock in Tatu, dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo também 88319050. Deval de Andrade está esperando a sua ligação. Cidade hoje na expectativa aí do Conexão Vivo, de graça na praça. Ótimos shows, a galera elogiando muito. A primeira noite ontem foi maravilhosa, a galera curtiu pra caramba. Não é todo dia que temos Otto hoje na praça. Otto, grande Otto, que já fez parte, você sabe, da Nação Zumbi, foi parceiro de Chico Science. Hoje, show surpresa aí na Praça Barão do Rio Branco, já está na cidade. Inclusive, ouvi o Otto hoje passando o som, antes de vir aqui pro Som da Tribo. Teremos também hoje os barcos aqui de Vitória da Conquista, Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta de Salvador. Então, a programação tá muito massa. Ontem também rolou showzaço com a banda Radiola, a participação de Nancita. Nancita que fez showzaço aqui também no Agosto de Rock com o Nancita e os Grazers. Então, Nancita também tá na cidade. Então, promete hoje, a estrutura muito boa, som de primeira, Conexão Vivo. Hoje na Praça Barão do Rio Branco com Otto, Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta e os Barcos aqui de Vitória da Conquista. Você não pode perder. Parabenizar também a galera do Distintivo Blue. Fez showzaço ontem também no Apogeu. A galera compareceu em massa. Então, Vitória da Conquista fervendo aí. Quinta-feira, tivemos também a banda The Pivos e a banda Garboso nas noites fora do eixo lá no Viela também. A galera compareceu. Então, ó, rock quinta, rock sexta, rock sábado. Isso é a cena de Vitória da Conquista voltando aos velhos tempos. Então, você não pode perder. Hoje tem Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta de Salvador, os Barcos de Vitória da Conquista e uma atração de última hora muito boa, Otto, na Praça Barão do Rio Branco, de graça. Então é só correr e participar. Claro, depois do Som da Tribo. Enquanto isso, pode ir ligando, 3421-1507, mandando seu torpedo, 8831-9050, interaja, participe do Som da Tribo.

7h23, pode ir ligando, hein? 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Tá valendo dois ingressos para o Rock em Tatu, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. Manda bala aí, hein? 3421-1507, deixa seu nome, final do Som da Tribo, a gente faz aquele sorteio, hein? Dois ingressos para o Rock em Tatu, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. Ou então, se quiser, manda torpedo também, 8831-9050. Vai ligando, hein? 3421-1507. Participe e interaja com o Som da Tribo. Abraços aí para Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani. Silvani Mendonça aí da Praça do Café no centro. Ele não perde o Som da Tribo aí, trabalhando no seu táxi e ouvindo o Som da Tribo. Paula Babilônia e Darius aí no Mirante do Candeias. Carlos Dalmada no Inocop 2. Tom em Beleza e Terezinha no bairro da Conquistinha. E a galera aí de Aldo Pereira, hein? Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Awana e Anderson, Loteamento Bateias. Também o Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro. Quem está curtindo também o Som da Tribo é a Lídia, a Lio aí na Urb 6, ela que estuda o segundo ano no Colégio Normal. Lídia, a Lio aí na Urb 6, curtindo o Som da Tribo. Também a Lolita na Urb 5, Lolita da Urb 5 do Colégio Padre Palmeira, Lolita da Urb 5, a Maísa, galera ligada, plugada, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, na Praça Barão do Rio Branco, tem conexão vivo com os barcos Honey Jorge e os Ladrões de Bicicleta e atração especial Otto, Otto de graça na Praça Barão do Rio Branco daqui a pouquinho, hein? À meia-noite no Apogeu, mais música de boa qualidade, hein? O Circuito Motiva com Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso e a banda de Camaçari, The Pivots. Então vamos ter The Pivots, Garboso, Ladrões de Vinil, Mano de Souza, hoje no Circuito Motiva no Apogeu, a partir da meia-noite, ingressos apenas R$5. Na próxima quinta-feira, dia 15, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Você Me Excita, de Salvador, Você Me Excita, de Salvador, e Três Pontos aqui de Vitória da Conquista. Ingressos na hora e no local, apenas R$5. No próximo sábado, dia 17 de julho, no Apogeu, sábado, Kessler e Banda. Você não pode perder, hein? Kessler e Banda, próximo sábado, no Apogeu. A partir das 10 da noite, ingressos e informações no local. Já no dia 31 de julho, no Caique, na Urb 5, vai rolar o Power Solidary Metal, às 4 da tarde. Power Solidary Metal, às 4 da tarde, no Caique, na Urb 5, com as bandas Triunfal de Vitória da Conquista, Dínamos de Salvador, Anistia e Kodesh de Itabuna e outras bandas. Ingressos apenas R$3 ou 1 quilo de alimento, tá certo? Power Solidary Metal, às 4 da tarde, no próximo dia 31 de julho, no Caique, na Urb 5, em Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$3 ou 1 quilo de alimento. No dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock e Zastras Band. Os ingressos apenas R$7, já está à venda na loja Zastras, fica ali na Alameda Lima Guerra, no centro. Mais show aqui, hein? No dia 15 de agosto, feriado, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar Rock Campanha pela Vida, com Killer All, The Simpsons, Causa Mortes e Imundos. E também a banda Não Somos Mais Os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e Casa do Andarilho. E vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Você já pode descolar e comprar seus CDs aí também, da cena alternativa, hein? CDs da banda Ladrões de Vinil, Demo, e da banda Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí a mais nova mídia alternativa da internet, hein? Sondatribo.com, uma extensão do programa na net, um coletivo alternativo na internet. Acesse aí sondatribo.com. Corra também, acesse conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. O Som da Tribo. tribo. E aí, baby, vai encarar? Som da tribo. Não tem pra ninguém. O som da tribo. Da tribo. Agora são 7h36, 7h36, rolando pra você o Som da Tribo. Até as 9 da noite, via 96FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e iconquista.net. Toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo, nas ondas não, via internet, para todo o planeta Terra. Abraço aí pra galera que continua sintonizada aí, ouvindo o Som da Tribo. O Robério, da cidade de Itambé, está curtindo o Som da Tribo lá em Itambé. E manda aquele abraço, aquele salve aí para o artista plástico Aldo Pereira. Robério de Itambé, mandando aquele salve aí para o artista plástico Aldo Pereira aqui no loteamento Bateias. Olha, avisar pra galera aí que dia 23 de julho, tem a abertura do projeto Blue Jam Nights, com o distintivo Blue. Às 8 da noite, em dia 23 de julho, abertura do projeto Blue Jam Nights com o distintivo Blue. Às 8 da noite, no Viela Sebo Café, ingressos baratíssimos, apenas R$5. Você não pode perder. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional hoje você vai curtir Cazuza. Por que Cazuza? Vou dar um tempinho para você pensar aí. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Cazuza, no último dia 7 de julho passado, marcou a data de morte de um dos grandes nomes da música popular brasileira. O Cazuza, o cantor, compositor carioca, se despediu dos fãs no ano de 1990, aos 32 anos, após uma longa batalha contra a AIDS, quando foi diagnosticada pelo cantor, hein? A saudade dos admiradores e amigos pode ser enorme, mas sua música e coragem, dois de seus maiores legados, permanecem intactos até hoje. Agenor Miranda de Araújo Neto, o Cazuza, cresceu e conviveu com grandes nomes da música brasileira. Difícil acreditar que há cerca de 2 anos antes de entrar para o Barão Vermelho, em 1981, Cazuza nem sonhava em ser cantor. Tímido garoto intelectual, fazia teatro e adorava explorar mapas e livros de geografia, além de escrever poesias e coisas sobre o mundo. O responsável por fazê-lo enxergar seu potencial musical foi um amigo e músico, Léo Jaime, que, por sinal, indicou depois Cazuza para os vocais da banda Barão Vermelho. Então, no Arquivo Nacional de hoje, Cazuza, 20 anos sem Agenor Miranda, o Cazuza.

Uma gringa linda chega pra você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem, invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask me where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 7 horas e 51 minutos, rolando pra você o Som da Tribo. Via 96 FM, somdatribo.com, em conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. Liga pra cá, tá valendo 2 ingressos para o Rock em Tatu, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. É só ligar, 3421-1507. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e, claro, precisa de parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. São eles, em Espaço X, presente aqui. Dia dos Pais é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Matrículas abertas para o super intensivão aí do Colégio Opção, opção pré-vestibular, comprovadamente o melhor. Então, é só ligar, 3422-7000, opção, tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, coleção Inverno 2010 na Anima Pop, ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. E Metrópole Team Moda pra galera, Team Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut também. Você pode seguir o programa no Twitter, twitter.com/osondatribo. twitter.com/osondatribo. Pode mandar o seu torpedo, o seu SMS, 8831-9050. O Som da Tribo vai entrar lá. We'll be right back. som da tribo. O som da tribo. Agora são 8 horas, 2 minutos, você curtiu Korn. Oil Daily, Leave Me Alone. Antes você curtiu 30 Seconds to Mars, This Is War. Aqui no Som da Tribo, pode ligando em 3421-1507. Participe do programa Som da Tribo, interaja também. Se você quiser, tá valendo aí os brindes ou brinde legal, que são dois ingressos para o Rock in Tatu. Dia 8 de agosto na concha do Centro de Cultura. Dois ingressos para o Rock in Tatu no dia 8 de agosto na concha do Centro de Cultura. 3421-1507. A Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos, e em frente à Pastelanche. É fácil, fácil. Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Internauta Serviços. Abraços aí para Yuri Valo, do Vila Serrana, que está mandando esse abraço aí. É Bárbara Gabriela, que também está mandando beijos e abraços aí para Noêmia, sua mãe aí no Alto da Boa Vista. A Thaís da Urb 5 também está ouvindo o Som da Tribo. Antônio e Elzita Bittencourt no Ponto Central do Marçal, sempre ouvindo o Som da Tribo. Recados aqui via blog Som da Tribo. Silonar Pereira da Silva está ouvindo o Som da Tribo em São Paulo. Manda um salve aí para a irmã dele, que é a Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara. Então, Silonar curtindo o Som da Tribo em Sampa. Agora aqui a galera descendo a ripa no Festival de Inverno. A Rita Pena ama o Som da Tribo por prezar o estilo e excelente qualidade, ao contrário do FIB. Ela fala que o FIB este ano é uma imitação barata do Festival de Verão de Salvador. Abre aspas, ela vai parafrasear Caetano Veloso: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Foi a Rita Pena que mandou esse recado aí no blog do Som da Tribo. Tem outro recado aqui descendo a madeira aí no Festival de Inverno Bahia. Vem aí o Festival de Verão no Inverno de Conquista. Aguardem, ano que vem, Zezé de Camargo, Asa de Águia e Parangolé no Festival de Verão no Inverno de Conquista. Foi o Ronaldo que mandou esse recado aí. Beleza? Tem mais recado aqui, dessa vez com o nosso Torpedo. Ó, vem aí o show Nós, Vozes e Eles, com três pontos, Distintivo Blue e Ladrões de Vinil. As três bandas juntas num só show. E mais recado aqui. Luana do Bairro Brasil, um beijo para Victor, Marisa e Samela. E tá pedindo pra gente tocar Iron Maiden. Luana aí do Bairro Brasil, grande Luana, sempre ouvindo o Som da Tribo. O GR Metal de Poções, Miguel e Jaqueline, eu quero ouvir Jimi Hendrix. E ele oferece pra vocês aqui do Som da Tribo e as bandas de rock de Conquista e de Porções. Nosso brother aí está ouvindo o Som da Tribo em Porções, o Jerry Metal de Porções. Grande Jerry, valeu a todos aí. Se você quiser mandar seu torpedo também, 88319050. Dia 23 de julho, a abertura do projeto Blue Jam Nights com o distintivo Blue por apenas R$4 no Viela Sebo Café. Lembrando você que daqui a pouquinho tem Otto Ladrões, ou Rony Jorge, os Ladrões de Bicicleta. Também os barcos aqui de Vitória da Conquista. E Otto, né? Novidade hoje aí no Conexão Vivo. E logo mais, no Apogeu, a partir de meia-noite, vai rolar Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso, o VJ George Neri e a banda The Pivots de Camaçari. Então vai rolar Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso, o VJ George Neri e também The Pivots de Camaçari no Circuito Motiva, a partir de meia-noite no Apogeu. Ingressos R$5, você não pode perder. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Confirmadíssimo, hein? Rush fará dois shows no Brasil em outubro. A produtora Time for Fun confirmou os boatos sobre a vinda do Rush ao Brasil. As apresentações acontecem em 8 de outubro no estádio do Morumbi em São Paulo e em 10 do mesmo mês na Praça da Apoteose no Rio de Janeiro. O Rush trará ao Brasil a turnê Time Machine, que teve início em 29 de junho e passará por mais de 40 cidades nos Estados Unidos. O grupo Rush veio pela primeira vez ao Brasil em 2002, quando os integrantes gravaram CD e DVD Rush in Rio, lançado no ano seguinte, ou seja, em 2003. Em junho, o documentário Beyond the Lighted Stage foi exibido nos cinemas brasileiros, mostrando vida e obra da banda. Uma notícia não muito legal que ocorreu essa semana foi a morte do produtor musical Ezequiel Neves. O produtor e jornalista Ezequiel Neves morreu aos 74 anos, às 14h30 desta quarta-feira, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Zeca, como era chamado pelos amigos, tinha um tumor no cérebro há 5 anos e estava internado há 6 meses na clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. O produtor morreu exatamente no dia em que a morte de Cazuza completa 20 anos, ou seja, no dia que Cazuza completou 20 anos de morte, morreu um dos seus grandes amigos, que foi o produtor Ezequiel Neves. Ezequiel também foi um dos responsáveis por ter revelado o talento do cantor Cazuza na década de 80, tendo produzido alguns discos do Barão Vermelho na época. Som local. O som da tribo. Som local, hoje você vai curtir Garboso, que tocou aí na última quinta-feira, nas Noites Fora do Eixo, no Viela, e Os Barcos, a atração de hoje do Conexão Vivo na Praça Barão do Rio Branco. Som local. Som local. Local. Local. Thank you. tua traição. Falta de sentido de uma trama vã pela barra do vestido de alguma vela com um rosa na mesa que o tempo decide o mosca que não vencia. Logo enfrenta a madureza. Vai sorrindo passar, fazendo figa no veio solar de alguma intriga. Vai se falta de sentido de uma trama vã pela barra do vestido de alguma vela como rosa na mesa que o tempo decide ou mosca que não consigo. Enfrenta a madureza. Vai sorrindo passar, fazendo figa no veio solar de alguma intriga. Vai se atrescar dissolvendo a tristeza e de amor se torna mulher. Som local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Os Barcos. Atração de hoje do Conexão Vivo, Os Barcos, tocará daqui a pouco no palco principal do Conexão Vivo, claro, na Praça Barão do Rio Branco. Os Barcos, você curtiu aí Metamorfose. Antes Garboso Provoca. Som da Tribo, vai ligando 3421507. A gente manda aquele abraço pra você. Faça como

Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e parcerias são fundamentais e necessárias para o programa continuar em pé. São eles, hein? Espaço X, presente aqui. Dia dos Pais é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Opção pré-vestibular, matrículas abertas, hein? Só ligar, 3422-7000. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera, Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, twitter.com/sondatribo. Tá afim de mandar um torpedo? É fácil, 8831-9050. Tem o blog do Som da Tribo também para você deixar o seu recado. E vem aí o show Nós, Vozes e Eles, 3 pontos, Distintivo Blue e Ladrões de Vinil. Aguardem as três bandas juntas em um só show. Vai rolar também dia 23 de julho a abertura do projeto Blue Jam Nights com Distintivo Blue, apenas R$4 no Viela Sebo Café. O Luana mandou um torpedo aqui agora. O Festival de Inverno tá virando uma verdadeira merda. Como pode botar aquelas... Não posso falar o resto aqui. Ela está revoltada com a grade do Festival de Inverno. A Luana do Bairro Brasil. Rock and Roll! O Som da Tribo. Som da Tribo. Aí você curtiu aí CDC, Show to Thrill, aqui no Som da Tribo. Tudo pronto? Ele que está em qualquer parte da cidade, o nosso enviado especial, Rubenildo Metal. Boa noite, Rubenildo. Boa noite, Miguel Cortes. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Boa noite, Bárbara aí, né? Certo. Atendendo os telefones hoje. O pessoal sumiu, né, Miguel, por aí? Tá todo mundo preso, Rubenildo. Ah, eu tô meio fônico, radiofônico. Certo. Tá uma loucura. Miguel, por aqui tá um negócio, tá uma... Ainda naquela expectativa, entendeu? Certo. Pra segunda noite. Então, olha, eu quero que você fale aonde você está. Eu estou na Barão do Rio Branco. Miguel, aqui tem 12 orelhões, Miguel. Rubenildo. E só um funciona, rapaz. Rubenildo. Oi. Calma. Vamos... O fato é jornalístico. Vamos lá. Tem perguntas básicas que o ouvinte precisa saber. Aonde você está, o que está acontecendo e o porquê que você está aí. Vamos lá, responda. Eu estou aqui na Praça Barão do Rio Branco. Está acontecendo a segunda noite do Conexão Vivo. Muito bem. Conexão Vivo. Eu fiz assim um trocadilho bem legal aqui, Miguel. Manda aí. Usando quatro pedras fundamentais, né? Quatro nomes fundamentais para toda essa cena que tá rolando por aqui, né? Manda aí. Nós temos uma Suíça Baiana. Certo. Com a Conexão Vivo. Ah. E uma rede que motiva o circuito fora do eixo. Muito bem. Grande sacada aí, Rubenildo. O filósofo. Rapaz, esses dias agora tá demais. Esses três dias. Sim, eu queria que você fizesse um comentário de tudo que tá rolando aí. Você que agora presenciou tá rolando... todos. Não, vamos começar por Quinta, Garboso e Depivos, que rolou lá no Viela Sebo Café. Foi, eu estive lá acompanhando a parte fotográfica, né? Inclusive tem fotos lá no blog do Som da Tribo. Muito bom. Inclusive tem surpresa hoje à noite, né? Certo. Lá no Rede Motiva, no Apogeu. Quem não viu a Depivos de Camaçari, terá a oportunidade de curtir, rapaz, vai ser demais, viu? Então vamos por etapa. Quinta-feira tivemos Garboso e Depivos lá no Viela. Você foi, gostou, foi muito bom. Nossa. Ontem tivemos a abertura do Conexão Vivo. Exatamente. Aí na Praça Barão do Rio Branco. Destaque, Mariana de Castro, Radiola, Jal e outros. Certo. E à noite, lá no Apogeu, ontem rolou também show da Distintivo Blue. Realmente. Muita tensão, muito blues. E o rock and roll rolou. Opa! Tá, negócio pra ver aqui. E hoje tem Conexão Vivo aí na Praça Barão. Os destaques de hoje, Rubenildo, quais são eles aí? Ah, rapaz, é o grande representante do Suíça Baiana. Certo. Os Barcos, essa banda promete, viu? Certo. É a aposta de muita gente, essa banda vai estourar. Também tem Rony Jorge, os Ladrões de Bicicleta. Certo. E uma atração, né? De última hora que chegou assim, bem legal, que é o Otto. Otto. Vai estar por aqui. Quem não conhece o Otto já participou do Nação Zumbi com Chico Sainz. Muito bem. É um dos fundadores do movimento Mangue Beat lá de Recife. Um dos grandes nomes da música popular brasileira. Da nova música popular brasileira. Você tá cansado da... Essa é da Conexão Vivo, né? Isso aí. E tem o pessoal, parceiros da rede Motiva, que também vai estar por aqui. Pelo que eu informei ali do rapaz da mesa de som, já tá atrasado, já era pra começar. Certo. Tem uma garoa agora rolando aqui. Beleza. Era pra começar, vai começar com Luísa Aldaz. Certo. Pela sequência lá, depois vai ter os Barcos. E tem também nessa parte aí, Alisson Menezes e a Catupia. Edilson Dio. É o Edilson Dio. E vai ser, deve fechar com Otto, né? Vai ter Rony Jorge, os Ladrões de Bicicleta. Isso, que é logo em seguida. E também o grupo Afro, o Ile Aê, de Salvador também. Também. Né? À noite, rapaz, o pessoal tá aqui chegando. E tá Otto, passando, né? No momento, no telão. Certo. Tava passando agora há pouco, o cara tirou. Ah. Algumas edições anteriores do Conexão Vivo. O pessoal certo. Que teve a oportunidade de curtir aqui e ver como foi em outros lugares a Conexão Vivo. Beleza. É, Miguel, e aí continua. Rubenildo. Oi. Você está calmo, né? Uhum. Fazer uma pergunta para você. Eu tô com muito papel aqui. relaxa. A Oi. Gente está em casa. Seguinte, está garoando. E o público aí, como está? O público é tímido agora, viu? Tímido, né? É tímido. O público é tímido. Então, convoque a galera aí, Rubenildo. É, o pessoal que está em casa. De graça. Gente, final de semana desse, meu amigo. Jamais, né? Não. Quem veio, veio. Quem viu, viu. Quem não viu, já era. Você vai curtir Otto, Rony Jorge, também os Barcos. Então, uma estrutura muito boa, som de primeira qualidade, né, Rony? Telões. Exatamente. Então a galera não pode perder, é Conexão Vivo na Praça Barão do Rio Branco. E logo mais, depois que terminar aí, vai ter o Circuito Motiva no Apogeu com o Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso, o DJ Jorge Neri e também a banda The Pivos de Camaçari, não é, Rubeninho? Ela veio pra substituir, entrar no local, substituir o Randômicos. Randômicos que de última hora não vai poder tocar, né? Que não vai poder tocar. Beleza. Mas The Pivos vai realmente substituir realmente numa boa. A galera vai gostar. Quem não viu, você entendeu? Tá então certo. Nós temos aí essa galera aqui da gente, né? Tá certo. Que tá nessa coisa toda, que é os Barcos, Ladrões de Vinil e Garboso. Tá. Só pode encontrar mais referências sobre eles nos MySpace de cada um. Beleza, então acessar o Som da Tribo. Som da Tribo tem toda uma cobertura de tudo que você precisar saber sobre a cena alternativa de Conquista, você encontra no somdatribo.com. Eu falhei com o Gilmar Dantas, né? Mas não sei o que aconteceu. Eu tenho que ir pro Mediterrâneo, meu amigo. Você... Fala nisso, Davi, se estiver ouvindo por aí, tô aqui na Praça Barão do Rio Branco. Beleza, atenção DJ Davi, Rubenildo Metal está na Praça Barão do Rio aqui Branco. Pra gente... Ou qualquer comunicado, estarei por aqui. O Benildo, volta ainda pra dar o último flash aí. Você que sabe, se você quiser a gente volta. Pode voltar, e se possível consiga alguém da produção pra bater um papo aí. Eu vou ver se eu consigo alguém aqui. Beleza? Tá bom, Miguel? Procure o Paulo Marcena aí, isso, ó, alguém. Isso, eu vou ver ali nos camarins, tô ali por trás. Ou se possível um artista, o Otto mesmo tava aí na hora que eu disse. Vou ver se eu trago esse cara aqui. Tá certo? Falou, Miguel. Valeu, aí foi o nosso repórter super bem informado e antenado, plugado, o nosso enviado especial Rubenildo Metal, direto da Praça Barão do Rio Branco, onde está rolando o Conexão Vivo. Rock and Roll, o som da tribo. Fight! tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 42 minutos, rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite. Você curtiu a nova do Pearl Jam, Amongst the Waves, antes Ozzy Osbourne, Let Me Hear Your Scream, aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá, 3421-1507, participe, interaja com o Som da Tribo, valendo 2 ingressos para o Rock in Tatu, dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. 2 ingressos para o Rock in Tatu, dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. É só ligar, 3421-1507, participe. Ou também mande seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte, Ouve oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouco na Praça Barão do Rio Branco, conexão vivo com os barcos Rony e Jorge, os ladrões de bicicleta e atração surpresa Otto, de graça na Praça Barão do Rio Branco. À meia-noite, no Apogeu, música de boa qualidade, em Circuito Motiva, com The Pivos, de Camaçari, Mano de Souza, Ladrões de Vinil e Garboso, ingresso R$5. Na próxima quinta-feira, dia 15, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Você Me Cita, de Salvador, Três Pontos de Conquista, ingressos apenas R$5. No próximo sábado, dia 17 de julho, no Apogeu, Kessler e Banda. Próximo sábado, em Kessler e Banda, você não pode perder. Ingressos e informações no local. No dia 23 de julho, a abertura do projeto Blue Jam Nights, com distintivo Blue. Ingressos apenas R$4 no Viela Sebo Café. Dia 23 de julho, abertura do projeto Blue Jam Nights, com distintivo Blue. Ingressos apenas R$4 no Viela Sebo Café. Já no dia 31 de julho, no Caique, na Orbe 5, o Power Solidary Metal, às 4 da tarde, com Triunfal de Vitória da Conquista, Dínamos de Salvador, Anistia e Kodesh de Itabuna e outras bandas. Ingressos, R$3 ou 1 quilo de alimento. No dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Sea Rock, Zastrais Band. Ingressos apenas R$7 à venda nas Astrais e Alameda, fica ali na Alameda Lima Guerra, no centro. No dia 15 de agosto, feriado, vai rolar no Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida, com Killer All, The Simpsons, Causa Mortes, Imundos e Não Somos Mais os Mesmos Sem Você. Os ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e da Casa do Andarilho. E de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, rola a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Acesse aí a mais nova mídia alternativa da internet, sondatribo.com, uma extensão do programa na net, um coletivo alternativo na internet. É só acessar sondatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Vontade verdadeira de te abandonar. Largar de mão essa doideira que me conquistou. Chegando com a vista inteira, olhando pro céu, cuspindo fora essa bobeira de falsa alegria. Se passo uma semana inteira, isso me vicia. E essa promessa duvidosa, o meu dia a dia. Precisa parecer dinheiro, parecer amor. Leva na lábia essa vidinha que me apareceu. De outra maneira, de outra maneira. Aí, baby, vai encarar? Se pergunta pra ser gentil. Não há nada romântico em se preocupar, nem falar sobre dinheiro. Um dia ser gentil. Agora são 8h57, você curtiu Zander Pólvora, você me cita Subliminar e Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta, Vidinha. Falar em Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta, direto da Praça Barão do Rio Branco, Rubenildo Metal, Conexão Vivo. Boa noite, Rubenildo. Jorginho Miguel Forte. Manda bala. Eu encontrei aqui o Sérgio, é o baixista do Rony Jorge, Ladrões de Bicicleta. Muito bem, Rubenildo. Vou passar pra você dar um... uma palhinha com ele, entendeu? Certo. Vai lá, Miguel. Boa noite. Oi, Miguel. E aí, tudo legal? Tudo legal, tudo massa. Rony Jorge, primeira vez em Vitória da Conquista. O que o público de Conquista? Primeira vez em Vitória da Conquista. Primeira vez no interior baiano. É? Beleza. Queria que pareça. E o que vocês prometem aí, o primeiro show no interior da Bahia, pra galera aqui de Vitória da Conquista, que foi beneficiada? É, show muito, muito bacana. Mostrando desde que lançou o disco no ano passado. É, que mistura, coisa do disco novo, coisa do disco velho, mas é um show intenso, show de novidade pra quem por acaso já viu em algum outro lugar. Certo. Foi diferente. Outra coisa. A chuva parou aqui, que tava caindo, parou, tá, já era chegando, então vai ser bom pra caramba. Eu queria que você falasse dessa receptividade que houve pela crítica. Com o trabalho de vocês, essa fusão de MPB e rock and roll, a crítica gosta muito sempre do trabalho de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. Olha isso, assim, a gente lançou esse segundo disco em setembro de 2009. E graças a Deus as críticas foram sempre muito positivas. A galera curtiu o trabalho. Na verdade, a gente faz um trabalho que é muito... que a gente quer mesmo, nossa cara, o que a gente constrói. Então isso, quando vem um resultado positivo do público, né, que é o principal pra gente, assim, o cara cantando as músicas e tal, deixa a gente muito contente, claro, porque também toca a nossa vontade, mas sempre pisando o público, né, querendo emocionar a galera e botar pra trabalho. Beleza, essa fusão que vocês fazem de MPB e rock, de onde surgiu a ideia, assim, as influências, claro, da banda, né? É, assim, a coisa é muito natural, eu sinto muito de a mistura do Lera mesmo, assim, as referências de cada um. E claro, com o tempo a galera foi ficando mais velha também, entendendo melhor o que queria fazer, então aí eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente primeiro, mas ainda prazer de maneira muito natural, as referências de moto, da música brasileira, natural. É, e como foi esse, quando surgiu o convite e que vocês foram escalados para vir para a Vitória da Conquista? Qual foi a reação da banda? Bom, a gente ficou muito feliz, porque a gente sabe que Conquista tem um público grande, nosso. A gente já tinha outras vezes sido convidado e por N motivo, sei lá, posso dizer assim, mais de 5, 6 oportunidades, a gente teve 4 para vir, não conseguiu. E quando a gente viu que tinha participado, muito feliz, porque sabe que tinha um público de rock bacana aqui e queria muito mostrar, né, o trabalho. Beleza, para a gente encerrar, eu queria a sua opinião sobre, eu pessoalmente estou sentindo que a cena alternativa no Brasil está muito forte, assim, as coisas estão caminhando, festivais independentes, bandas, muitas bandas independentes fazendo seus próprios trabalhos e uma recepção, apesar de muita coisa ruim estar rolando, mas está tendo uma recepção muito boa por parte do público. Eu queria saber sua opinião sobre essa onda da cena alternativa estar tão forte ultimamente. Cara, eu concordo com você muito, concordo com você totalmente. Acho que começou há 7 anos atrás e era uma outra cena. Já me está surgindo agora um momento de cenário alternativo, eu diria até que está deixando de ser alternativo. É claro que assim, ele pode ainda ser chamado de alternativo, porque o popular, a coisa da massa, né, não é um nome, o rock assim, alternativo, mas cada vez mais gente, cada vez mais editais, cada vez mais iniciativas contemplam essa música, esse formato, assim, essa circulação incrível. Você vê pelo número de downloads, pelo número de plays, mais tempo. Verdade. Tem uma galera do time. Eu queria agradecer você pela atenção aqui ao Som da Tribo. Sucesso aí no show. Daqui a pouco a gente está aí curtindo a sonzeira de Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta. Sejam bem-vindos mais uma vez à Vitória da Conquista. Legal, Miguel. Muito obrigado. Parabéns aí a você, o Som da Tribo, e para vocês. Valeu. Muito obrigado. Aí foi a galera do Rony Jorge, os Ladrões de Bicicleta, direto da Praça Barão do Rio Branco. Benildo, mais alguma coisa a acrescentar? Oi, Miguel. Sim. Manda vou aí. Vou falar em Ladrões de Bicicleta. Vai ter no palco com Edilson Tio, da banda Ladrões de Rio, como componente, né? Certo. O Dieguinho? Participando da banda. Ele estava aqui, inclusive, agora, com o pessoal, né? Ah. E ele vai participar também na composição da banda. Um dos Ladrões. Certo. Aquele que gosta muito de tirar foto, sabe, né? Quer estar sempre em todas, sim. Tirar uma foto aqui. É goma. Sim, Miguel, no mais é isso aí. Valeu, Rubenildo, muito obrigado mais uma vez. Eu também, mais uma vez, de repente aqui, aqui que pensa aqui, né? Parabéns, vida preciosa. A Paula aqui me atendeu, disponibilizou todos os meios, se eu pudesse, tivesse mais tempo para poder falar com mais pessoas. Certo. Também, bem legal a estrutura, o pessoal atencioso, Gilmar Dantas está por aqui também. Beleza. Perguntando quem vai ficar na porta, eu não sei. Eu não sei de nada. Valeu, Rubenildo. Boa noite, muito obrigado. Vamos aí por sua. Aí. E galera que está em casa, o clima aqui já melhorou, já o som já está rolando, tudo está chegando. Você que ainda está pensando, duas vezes, não pense. Pense uma só, venha para cá. Valeu, Rubenildo Metal, nosso enviado especial direto da Praça Barão do Rio Branco com o projeto Conexão Vivo. Valeu, Rubenildo. Falou. Pois é, e com essa, direto da Praça Barão do Rio Branco, vamos encerrando mais um Som da Tribo. Antes falar que os ganhadores dos ingressos aí para curtir o Rock in Tatu, que foi a Tatiana Oliveira da Urbis 2 e Manuela Rosa Silva da Patagônia. Então, Tatiane Oliveira da Vila Serrana 2 e Manuela Rosa Silva da Patagônia ganharam os ingressos aí para curtir o Rock em Tatu. A partir de terça-feira, retirar os ingressos aí na Letras e Prosa Livraria, ali na Avenida Siqueira Campos. Tatiane Oliveira da Vila Serrana 2 e Manuela Rosa Silva da Patagônia ganhou os ingressos aí para curtir o Rockin' Tatu. Valeu, galera. Sábado que vem, mais Som da Tribo. Mas antes, a gente quer agradecer aqui os nossos parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. A Metrópole Team Moda pra galera Team fica ali na rua Ernesto Dantas 85, no centro, CCAA. Ou você se garante, a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Inverno 2010 na Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Super intensivão do Opção Pré-Vestibular. Matrículas abertas, hein? É só ligar, 3422-7000. E Espaço X, presente aqui. Dia dos Pais é no Espaço X. Dito isto, uma velha pergunta. Foi bom pra você, Devaldi? Foi ótimo. Foi bom pra você, Bárbara? Foi da hora. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Logo mais tem Conexão Vivo na Praça Barão do Rio Branco. Otto, Ladrões de Bicicleta, os Ladrões de Vinil. Vai ter todo mundo hoje na Praça Barão do Rio Branco e também no Rede Motiva, no Circuito Motiva, lá no Apogeu. No Apogeu teremos Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso e também a banda The Pivos, hoje no Apogeu à meia-noite. E aqui no Conexão Vivo, na praça, você vai curtir Os Barcos, também Rone Jorge, Os Ladrões de Bicicleta e Otto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá, então. Sábado, às 7 da noite. O Som da Tribo. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Conexão Vivo, pela primeira vez em Vitória da Conquista. Dias 9 e 10 de julho, a partir das 20 horas, na Praça Barão do Rio Branco. Shows gratuitos com Radiola, Marine de Castro, Jal, Rony Jorge e Lea Ye. E muito mais atrações para você. Confira a programação completa no conexãovivo.com.br. Realização Gil e Canela Produções. Gestão Cria Cultura. Apoio Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Patrocínio Vivo. Faz Cultura, Programa de Fomento à Cultura, Governo da Bahia. Uma iniciativa Vivo. Conexão como nenhuma outra. Todo sábado, às 6 da tarde. Ladies and gentlemen, Altos Papos. Na 96 tem Altos Papos. Altos Papos. Temas interessantes. Papo de vestibular. Prêmios. Músicas legais. E você. Com o radinho ligado. Participando. Altos Papos. Altos Papos. Sábado, às 6 da tarde, na 96. 96 9 e 14.